A Expo Gaspar de 2020 terá sua data antecipada. A exposição gasparense, que era realizada no primeiro final de semana de julho, este ano será realizada no primeiro final de semana do mês de junho. Para sabermos mais detalhes dessa informação, vamos conversar agora com o prefeito Kleber Vandal. Prefeito, por que dessa alteração na data da Expo Gaspar? Bom, Gil, amigos da Rádio Sentinela do Vale, chegamos a essa decisão, a essa conclusão, né, com base em uma série de estudos aqui que a gente fez. O Norberto, que é o nosso diretor de turismo, já desde o ano passado defendia a mudança da data da Expo Gaspar por uma série de situações e tendo principalmente como base uma pesquisa que a gente fez durante a Expo Gaspar do ano passado, tanto com os expositores, as pessoas que trabalharam na Expo Gaspar, bem como com as pessoas que foram visitar, acompanharam o evento, para que a gente pudesse aprimorar. E uma das questões que foram levantadas essa, especialmente com relação ao frio, né? O mês de julho, teoricamente, é o mês que sempre dá frio, né? E o ano passado deu muito frio, acabou atrapalhando, né? Muita gente acabou não indo para o evento, enfim, criou uma série de dificuldades. Então, um dos motivos é esse. A questão das atrações culturais também é mais fácil de a gente levantar e trazer atrações nessa época do ano. A questão da expofeira, com a exposição de animais, né? Voltada aí à parte agrícola, da agricultura, enfim. Estávamos em contato com a Associação de Cavalos Crioulos, não apenas para expor os seus animais aqui, os cavalos, mas também de trazer uma etapa do campeonato que eles fazem, né, com cavalos crioulo aqui em Gaspar, e com essa mudança vai permitir a gente atrair mais esse entretenimento, esse evento para a Expo Gaspar. Então, as mudanças basicamente são essas, e é evidente que toda a equipe, né, tanto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo já está se articulando com essa mudança, a Secretaria de Agricultura com a Expo Feira, a SIG, né, que faz a parceria junto conosco para fazer a multifeira da mesma forma, a Secretaria de Educação e a Diretoria de Cultura com o Festival e as Atrações Culturais também. Então já está todo mundo trabalhando, se reorganizando para essa data, que eu tenho certeza vai ser uma mudança importante e vai facilitar para que a gente possa fazer um evento bom, como a gente fez nas últimas edições, e atrair cada vez mais público para a Expo Gaspar. Prefeito, a partir de agora, os empresários que têm interesse em participar da Expo Gaspar podem já procurar pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e já ir fazendo a documentação necessária. Exatamente, né? Para quem tiver interesse de participar, de expor o seu produto, de ofertar de repente algum serviço, enfim, pode procurar aqui a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, na pessoa do Celso Oliveira, que é o nosso secretário, ou do Norberto. É evidente que é um evento organizado pela Prefeitura, então tem que se respeitar toda a parte de documentação, toda a legislação que se exige para a execução de um evento desse, mas a gente vai estar à disposição, né? Pode procurar aqui pessoalmente, pelo telefone, por e-mail, enfim. A intenção de a gente juntar esforços aí e fazer um grande evento como foi o ano passado. E a organização sobre os shows que acontece, que começaram já no ano passado, agora se intensificam porque a festa será antecipada. Exatamente, né? A gente precisa, né, o Norberto já está cuidando disso, né? Já tem uma série de contatos encaminhado, no sentido de a gente começar a definir as apresentações, as atrações que a gente vai trazer para Gaspar. Espera-se um grande público nessa nova data da Expo Gaspar. Exatamente, né? O ano passado, a gente teve um público recorde, né, durante os 3 dias de eventos, e a intenção nossa é de ampliar, né, até porque a gente faz esse evento para a nossa comunidade, para a população gasparense. Então, é nada mais importante do que as pessoas prestigiarem, participarem do evento e juntos, né, a gente fazer essa grande festa, esse grande evento, que é a Expo Gaspar, que reúne o Festival da Tilápia, reúne a Expo Feira com a exposição de animais, o Festival com as atrações culturais e também a Multifeira com a exposição de empresas, do comércio, de serviços, da indústria aqui da nossa cidade. Nós conversamos com o prefeito Kleber Vandal, nos falando sobre a mudança da data da Expo Gaspar, que neste ano será realizada no primeiro final de semana do mês de junho. Da Prefeitura Municipal, Gil Dias, para a Rádio Sentinela.